Chega mais aí, moleque, senta que eu vou te contar uma história. O papo é reto, frases pra ficar na sua memória. Você tá vendo o mundo e toda essa trajetória. Tua inocência faz brilhar uma luz de melhora. Mas presta atenção, se liga e desliga a televisão. Meu relato traz mais cenas que esse filme de ação. Cuidado com os livros e toda essa educação. Nunca pare nem detenha teu poder de intuição. Dê valor pros sentimentos, mas saiba distinguir o que te favorece sem fazer o outro cair. Ganância perigosa foi feita pra te iludir. Nunca deixe alguém chorar pelo que te fugir. Tu ainda é de menor, aproveite esse momento. Vai jogar bola na rua sem se preocupar com o tempo. Vai gastar essa energia, acumular bons pensamentos pra lembranças no futuro aliviarem seus tormentos. Conhecimento abre as portas pra tu ser alguém. Uma vez adquirido, tu não é menos que ninguém. Sistema dificulta a instrução pra maioria, na intenção de ter mais gente vagando em mentes vazias. Saiba que é primordial o que tu aprende em casa. Tua família são seus laços, respeite, não se desfaça. Os braços mais seguros no mundo de ameaças, eterno como amigos, não importa o que tu faça. Criaram leis, diretrizes, alegando ordem, limites e deveres, fronteiras e uniformes. Senhores que decidem, guiam interesses próprios. Governo, estado, como se fossem os seus negócios. Estabilidade, somos divididos em classes, basicamente pobres, ricos e miseráveis. Isso rege uma verdade chamada desigualdade, que espalha danos e vários problemas pela cidade. Então, moleque, irmão pequeno, o mundo é complicado, mas você vai ver com o tempo. E se abater, não viver, não tentar ou reagir, é deixar o medo te engolir. Então, moleque, ouve o que eu tô te dizendo. Dê os primeiros passos, vivendo, vai percebendo que ser você pra viver, sempre tentar e reagir, é fazer ser bem mais do que só existir. Pode acreditar, povos se matam por fé, condenam opiniões diferentes de outra qualquer. Os dogmas doutrinam costumes por gerações, oferecem salvações e lucram vários cifrões. Visão por continentes determinam as nações, um de olhos mais puxados, várias pigmentações. Mas tem besta que utiliza arrogância e limitações, alimenta o preconceito, fronteiras de suas visões. O mundo é grande, mas fica pequeno igual você, com a tecnologia que guia, que tudo vê. Monitores e disquetes, dados foram reduzidos, inventaram a internet, isolar os indivíduos. Inteligência, estrutura versus seres conscientes. Motores poluem o ar, a terra constantemente. Alimentos grande escala, o dobro do suficiente. Rejeitam o que é mais saudável dentro do meu ambiente. As ruas são apressadas, os sonhos aqui se fundem. Objetivos e ciladas se escondem e te confundem. Olho aberto em cada esquina, não dê vacilo. Vai ter muito interesseiro te chamando de amigo. E é isso, meu papo aqui foi dado. Me agradeça com lembranças do que eu disse nesse relato. E só por sugestão, compre os fones e faça um teste, aceite de coração, de presente, te dou esse rap. Então, moleque, irmão pequeno, o mundo é complicado, mas você vai ver com o tempo. E se abater, não viver, não tentar ou reagir, é deixar o medo te engolir. Então, moleque, ouve o que eu tô te dizendo. Dê os primeiros passos, vivendo, vai percebendo que ser você pra viver, sempre tentar e reagir, é fazer ser bem mais do que só existir.